salve, salve. Nós que tá aqui de novo na missão, fazendo rima consciente, palavras que saem do coração. Presta atenção no que eu te digo, escuta o que eu te falo. Aqui três loucos de responsa na levada, focado. Mano, Igor, Evaldo, Lavoura, Junior, Lee, novamente programados pra rima, pra somar, bater de frente. Não viemos pra perder, a vitória é o nosso intuito. Caminhar com a união, assim nós cresce junto. Não vem contar as plaquetes de 100, mano, tenha consciência. O compromisso vem primeiro, dinheiro é consequência. Aqui tem muita união, aqui ninguém cobiça o pódio. Unidos pelo amor de Cristo, pela fé, não pelo ódio. Guaxupé, o pé, Araraquara, Monte Santo na cena. A distância jamais será problema. O sistema jamais irá nos derrubar. Seguindo sempre em frente, não vamos desanimar. A igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Nos caminhos do Senhor, nosso destino está traçado. A igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Nos caminhos do Senhor, nosso destino está traçado. Demorou, agradeço pelo convite. Hortência, Zona Leste, os guerreiros não desistem. Olha nós de volta aqui na revolução. Rap nacional, essa é a união. Para dar um tempo, mas o tempo não parou. A cena de ladrão, infelizmente, aqui continuou. Favela é favela, a cena é aquela, a qual se destaca nos becos e vielas. Periferia é normal, a gente fala assim. Tudo tem o começo, meio e também o fim. Mas infelizmente aqui o sentimento não conta. O rap vai batendo de ponta a ponta. Se liga na batida, esse é o som que prevalece. Quem ouve, curte, nunca mais se esquece. Salve mano Igor e Junolim. É São Paulo e Minas Gerais até o fim. A igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Os caminhos do Senhor, nosso destino a igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Os caminhos do Senhor, nosso destino está traçado. Glórias a Deus. Salvei você atrás das grades, pensando que é o fim, excluído da sociedade. Se arrepende enquanto é tempo, irmão. Jesus te ama, moleque. Salve, salve, mais uma dos meninos bom, que tão aí já faz um tempo, ó, fazendo som, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Salve geral, tamo junto, seja onde for, pelo sorriso da criança que nos deixa bem, que nos dá força e nos motiva a seguir mais além. Por igualdade, respeito, levando a palavra a quem precisa e necessita alimentar a alma. Bem-aventurado aquele que atende o pobre. Senhor, te livra do mal, então seja nobre. Salve Igor, salve Lavoura, salve quebrada, salve todos vida louca. A igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Os caminhos do Senhor, nosso destino está traçado. A igualdade e o respeito sempre vai prevalecer. Nós que somos nesse bando e vamos aí, salve, salve. A levada dos guerreiros, união dos aliados. Os caminhos do Senhor, nosso destino está traçado.